Sara Nunes nació en 1943 y murió prematuramente 40 años después. Sin embargo, sigue siendo una de las artistas brasileñas más populares y queridas del país. Investigadora de la música, los ritmos y el folclore, viajó varias veces a África para buscar y encontrar sus raíces, volcándolos en su sentir. Estamos escuchando a Clara Nunes interpretando Nassau, una muestra de su talento y del poder de su arte. Dorival Caim me falou pra Oxum, com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum, com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Xeje, minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor irmã da bandeira, a minha sina é verde amarela feito a bananeira. Ouro, cobre o espelho esmeralda, no berço esplêndido a floresta em cauda manjedoura. Oxumaré, homem e mulher na cama. Xeje, tuas asas de pomba, presa nas costas com meu idendê, aguentam por um fio. E no canal do mangue, o irapuru das cinzas chama, rebenta a louça, Oxum, maré, dança em teu mar de lama. Dorival Caim me falou pra Oxum, com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum, com Silas tô em boa companhia, o céu.